Não perca! Às terças, das 7 às 8 da manhã. E de segunda a quarta, quinta e sexta, das 4 às 5 e meia da tarde. Na Rádio Guarujá M, programa Vidência no Ar. Com a apresentação do Padre Xavier, o Padre da Reza Forte. Embarque nessa jornada de adoração à Palavra de Deus, que renova nossas vidas. Programa Vidência no Ar. Às terças, das 7 às 8 da manhã. E segunda, quarta, quinta e sexta, das 4 às 5 e meia da tarde, na Rádio Guarujá AM. Identificação. Esta é a ZYK 590, transmitindo em ondas médias 1550 kHz. Rádio Guarujá Paulista Limitada, retransmitindo para todo o Brasil e o mundo. Rádio Guarujá AM, estúdio em Santos, Rua Paulo Bueno Wolff, número 1, sexto andar, conjunto 63, Ponta da Praia, Santos. Em Guarujá, Rua José Vaz Porto, 175, Santa Rosa, Guarujá. Rádio Guarujá AM, uma empresa do Grupo Rampazzo. Fique por dentro de tudo o que acontece na Guarujá AM. Acesse www.radioguarujaam.com.br e confira as novidades feitas especialmente para você. Guarujá AM, 1550 kHz. E no site da rádio, você ainda conhece toda a equipe, pede sua música, participa das promoções e concorre a muitos brindes. Então acesse agora www.radioguarujaam.com.br. Guarujá AM, a rádio do meu coração. Preste atenção ao depoimento de Aleph Felipe, responsável de TI da Rádio Guarujá. Por muitos anos, nós aqui da Rádio Guarujá sofremos com lentidão e instabilidade na internet e contas de telefone altíssimas. Quando passamos a usar o serviço da VPWay, constatamos a eficiência no serviço prestado e a economia que tivemos em nossas contas de telefone. Assim é a VPWay, soluções em internet e telefonia. Venha fazer parte desta conexão. Consulte condições e área de cobertura. Em Santos, ligue 40 10 1000. Identificação. Esta é a ZYK 590, transmitindo em ondas médias 1550 kHz. Rádio Guarujá Paulista Limitada, retransmitindo para todo o Brasil e o mundo. Rádio Guarujá AM, estúdio em Santos, Rua Paulo Bueno Wolff, número 1, sexto andar, conjunto 63, Ponta da Praia, Santos. Em Guarujá, Rua José Vaz Porto, 175, Santa Rosa, Guarujá. Rádio Guarujá AM, uma empresa do Grupo Rampazzo. Agora, na Guarujá AM, Rotativa no Ar, o seu jornal metropolitano da Baixada Santista. A apresentação, Marcelo Castilho. Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade.